marcas da dor. Se entregou ao desespero e à solidão, vivendo por viver. Sua vida é só sofrer. Mas não é assim que você, amigo, vai achar a solução. Se entregando ao desespero e à solidão. Eu já passei por isso, hoje sou vencedor. Cada lágrima que rola, com certeza é uma vitória. Jesus vê seu sofrimento, vai mudar a tua história. A tua vida vai mudar. Essa tristeza parece que não tem fim. Essa dor aumenta cada dia em ti. Esta solidão só quer te machucar. Só quer te fazer chorar. Esse sentimento te faz tanto mal. Sua vida parece um vendaval. Cada dia aumenta a dor no coração. Jesus pra ti tem solução. Você chorou. Posso ver, amigo, marcas da dor. Se entregou ao desespero e à solidão, vivendo por viver. Sua vida é só sofrer. Mas não é assim que você, amigo, vai achar a solução. Entregando ao desespero e à solidão. Eu já passei por isso, hoje sou vencedor. Cada lágrima que rola.